fumar, tudo é bom beber, tudo é bom pensar, tudo é bom sonhar, tudo é bom acreditar, porque você pode perder. Eu sei, que tenho muito que aprender. Eu sei, o risco que eu quero correr. Eu sei, o que fazer pra ser feliz. Eu sei, e pra onde aponto meu nariz. Cala a boca, não enche o saco. Não enche o saco. Sempre tem alguém pra lhe dizer o que fazer. Sempre tem alguém pra lhe dizer como deve ser. Que não é bom fumar, que não é bom beber, que não é bom pensar, que não é bom sonhar, que não é bom acreditar, porque você pode perder. Eu sei, que tenho muito que aprender. Enche o saco.